Antes de começar o programa, um recado importante. Hoje, a gente vai contar a história de médicos aqui, mas tem muito mais conteúdo lá no nosso grupo secreto com oferecimento do PicPay. Nessa semana, eu e o Rafael fizemos um dos nossos quadros preferidos do grupo secreto, Duas Coisas Que Eu Odeio e Uma Coisa Que Eu Adoro, falando só de procedimentos médicos. E também, a gente jogou uma versão baseada em fatos reais do nosso jogo O Que Você Prefere, envolvendo exames de laboratórios, cirurgia, tá muito aflitivo. Se você realmente quer ouvir, aproveita que não tem custo nenhum, já que o PicPay devolve a primeira mensalidade integralmente como cashback e você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado e você pode ter episódios inéditos e diários do GugaCast. gugacast.com/assine. Vai lá. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo mais um GugaCast e, de novo, a honrosa presença do mago dos podcasts, Paulo Silveira. Ô, louco, achei que você ia se auto-apresentar. Muito obrigado pelo elogio. A sua mágica está presente em todos os podcasts com o Momento Alura. É verdade. Não é? Entendi. Verdade. Ame ou odeie. E também aqui com a gente, como sempre, Rafael Mafra. E aí, doutor, é grave? Nunca é, cara. Nunca é grave. Quando é grave, já era. Paulo, esse é o nosso programa mais aterrorizante da temporada. Mais do que o especial de Halloween. É o nosso especial de história de médicos. Você tem alguma história de médico divertida e aterrorizante ao mesmo tempo? Eu tenho uma divertida e aterrorizante. Acho que no final foi só aterrorizante. Pra gente pode ser divertido. Conta pra gente, então. Eu tava praticando exercícios físicos, né? Eu faço exercício com o peso do corpo. Uhum. E eu fui tentar um movimento mais ousado na barra, no Parque de Ibirapuera. E eu dei um rodopio e caí no chão com tudo, né? Isso com as minhas filhas assistindo, com a minha companheira e tudo mais. E aí eu caí de mau jeito, me ralei inteiro. Deu aquela sangrada, mas aquela ralada básica. Aí chegou a noite, sabe? Aquele dedo latejando do mindinho. Sabe, eu não lembro, tem aquela falange, falanginha e falangeta. Eu acredito que seja a falangeta, aquela pontinha do dedinho inchado e... Do mindinho da mão. Do mindinho da mão. Então, um caso um pouco mais grave. Passou um dia, eu tive que ir pro hospital, porque tava doendo bastante qualquer coisa que mexesse. Aí eu cheguei lá no hospital, o médico me atendeu, e o médico conversando falou, bem, vamos fazer o raio-x e etc. Eu falei, pelo dedinho, doutor, é, tem que fazer. Bem, fui lá, fiz o exame, e aí ele pegou, e eu lembro muito bem que ele abriu pra mim o exame do raio-x no computador. Hoje em dia não é mais naquele reflexo da luz. Ele abriu naquele telão, um monitor grande que ele tinha, e ele falou, então, tá vendo aqui? Aí eu falei, não tô, né? Porque a gente nunca tá, né, vendo o raio-x. Não, olha só. Aí ele foi dando zoom, zoom, zoom. Falou, olha só, tá vendo aqui, ó, essa fissura, né? Acho que eles não chamam de trinco. Eu falei, esse trinco? Ele falou, não, trinco não existe. Ele falou alguma coisa assim. Aí ele falou, ah, então, ó, tem uma fissura. Aí ele deu mais um. Eu olhei pra cara dele, ele tava um pouco sorrindo, eu sorri também, né? Aí eu falei, não tem nada, né? Ele falou, não, tá aqui, ó, 2 semanas sem exercício. Eu falei, você tá de brincadeira? Eu falei, sério, assim. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Ele falou, não tô de brincadeira. E realmente tinha, depois ele deu muito zoom, mas era assim, um negócio ridículo, porque parece uma nuvem, não é? Seus ossos parecem uma nuvem ali no raio-x. E tinha uma pontinha que realmente tava lá, uma fissurinha. E eu não sei o que é pior, essa fissura ou a minha filha aqui do lado na quarentena querendo falar comigo enquanto a gente grava o podcast. Mas eu tive que ficar 2 semanas sem exercício, no ápice do meu atletismo, por causa de um rodopio e uma trinca que até hoje eu acho que vi, ele tentou me mostrar, mas... Mas e como é que cura isso, cara? Uma micro trinca no dedo, na ponta do dedo. Você não faz nada? Você engessa o braço inteiro? Como é? É, ele colocou uma talinha, não é nem uma... Eu nem sei qual que é o nome daquilo. É uma férula. Um negócio de metal que você dobra, assim, sobre o dedo. É isso aí, é isso aí. Como chama isso, Rafael? Férula. Caramba, parabéns pelo uso da palavra férula. Muito obrigado. Você é férula, Rafael. E você é mácula. O Rafael tava com um pino enfiado no dedo aí faz um tempo, né, Rafael? É. Foi super agradável. Foi ano passado, completou um ano, que ele teve que colar as pecinhas de Lego do meu dedo, anelar da mão direita. E aí, pra garantir que não ia cair tudo assim que ele terminasse, ele deixou um fio de platina atravessado que saía pra fora do dedo. Ah, que gostoso. É um arame mesmo, sabe? Só não é farpado, arame liso saindo assim pra fora do dedo. E pra tirar é assim, você respira fundo, pega com alicate e puxa. Você não, o médico, né? Ah, esse programa vai ser muito bom. Vai ser demais. Sabe qual é um programa que você não sofre dessa maneira? O Hipsters.tech. É o podcast sobre tecnologia mais ouvido do país, apresentado pelo nosso querido Paulo Silveira. Muito obrigado. Que demais. Fica aí a recomendação. Paulo, fala aí do Hipsters. Pois é, para quem gosta de tecnologia, programação, design, startupismo, produto digital, normalmente é bastante técnico, mas tem alguns episódios mais leves que a gente não fala tantas palavras difíceis quanto marketing digital, content marketing, JavaScript ou férula. Tem uns que são mais simples que isso. Inclusive, Guga, você já fez o seu site pessoal ou tudo foram outras pessoas que fizeram pra você o site do GugaCast e tudo mais? O primeiro site do GugaCast foi eu que fiz. Olha só. O que tem no ar agora foi feito pelo Marx, mas o primeiro foi eu que fiz. Então eu vou fazer um convite, não só pra você, mas também pros ouvintes. O podcast do Hipsters, em conjunto com a Lura, tá lançando essa semana. As inscrições vão até o outro domingo, a Imersão Hipster CSS. Olha só, eu falei que não tinha muitas palavras difíceis, já apareceu a primeira, CSS, mas pensa assim, em uma semana, uma hora de aula todo dia, a gente vai criar o seu próprio website do zero, com o tal do HTML, com o tal do CSS, e publicar isso num site. Você não precisa saber nada, não precisa ter experiência nenhuma. É um mecanismo muito bacana, hein? Todo mundo lá no Twitter vai estar falando sobre isso. Vai ter uma comunidade específica lá no Discord, para quem é jovem. E se você gosta de história de médico, se você é médico, você vai poder fazer seu próprio profile, seu próprio portfólio médico para você ter um site. Olha que bacana. Pô, que legal, cara. Então é para todo mundo e é de graça, é isso? É só se inscrever? Totalmente de graça. Aí inédito, se inscrever. Eu vou ser o aluno, a Juliana e a Vanessa Tolini serão as professoras e eu estarei lá acompanhando as aulas para fazer o meu próprio website. Isso foi surpreendente, esse jabá que você meteu aqui no meio. Parabéns. As inscrições vão até o dia 10 de maio de 2020, né? Porque tem gente que vai ouvir isso no futuro. É isso? Isso mesmo. E as aulas começam dia 11 de maio de 2020 e vão até o dia 15. Tá bom, e onde se inscreve? alura.com.br/imersãohipstercss. É meio difícil, né? Mas tem o link aí na descrição. Eu gosto de ouvir o Hipsters porque é o podcast que me faz me sentir burro. Eu acho isso bastante saudável. Legal, eu me sinto assim com vários podcasts. Mas... Rafael, que histórias que a gente tem hoje, cara? Cara, hoje a gente tem uma história super fofa sobre a beleza dos olhares. Ok. A gente tem também uma história super legal, um cara super legal que ajuda as pessoas de graça. É muita solidariedade. É, bonito mesmo. E uma história de uma irmã ajudando a outra, que nem a Elsa e a Ana. É tão fofo. Vai ser uma gracinha esse programa. Quem sabe eu vou pedir até pra minha filha, que tá aqui atrapalhando o podcast, gravar uma parte, porque ela é fã das irmãs. Olha aí. Vai ser super fofs. Super fofs. No final do programa, a gente também vai ter micro histórias que eu pedi lá no Twitter com a hashtag GugaCastMédicos. Então, além de todas essas histórias incríveis que o Rafael selecionou, no final do programa, depois dos créditos, a gente ainda tem mais um pouquinho, porque sempre fica aquele quero mais, né? Então a gente faz mais um pouquinho. E aí você também pode ver as outras histórias lá no Twitter mesmo, que o pessoal publicou com a hashtag GugaCastMédicos. Bora pro jogo? Bora pro jogo. Jogo. Milorde, milorde, a vossa tia roga por ajuda. Necessitais pagar 200 shillings e ir socorrê-la. Infelizmente brigastes com o rufião e perdestes uma perna. Vossa Alteza, legaram-vos uma obra de arte. Recebestes 120 florins de prata, porém desenvolvestes saturnismo. O jogo da vida medieval. Então, hoje a gente tem um jogo que é uma edição medieval do Jogo da Vida, em que você faz suas escolhas e você tem a recompensa que merece, que te espera a cada curva do caminho, edição medieval. Entendi. Vou explicar a dinâmica do jogo. Você e o Paulo estão no mesmo time, é um jogo cooperativo. Ok. Eu vou colocar vocês diante de decisões e vocês têm que escolher um dos caminhos que vocês vão seguir. Esse caminho vai determinar o que vai acontecer na sua vida e o tratamento que você vai receber. E aí vocês têm que debater e escolher o que é melhor. Sabendo que cada escolha que vocês fazem tem uma consequência. Tá bom. Eu sinto que esse é um jogo que só tem perdedores. É tipo Nerdcast RPG. É isso. Boa definição. Como não tem ganhadores e nem pontuação... Só perdedores. A gente pode só começar e vocês vão aprendendo à medida que ocorre. Pode ser? Pode ser. Então, Paulo, Gustavo, vocês estão andando numa praia medieval cheia de banhistas medievais, cavaleiros tomando sol, cavalos. E aí você tá ali, você é um cavaleiro jovem, você decide o que, que você vai fazer. Você vai tirar sua armadura e entrar no mar, correndo o risco de se queimar com águas vivas, ou você vai ficar deitado tomando sol na praia sem protetor? Eu não posso ficar tomando sol na praia de armadura? Pode também. Porque é um protetor. É verdade, bem forte. Contra os raios solares, é, você vai morrer assado, mas sua pele não vai se queimar, eu acho. É isso aí. Essa é a decisão, Paulo tá de acordo? É, eu acho que eu tô de acordo, até porque imagino que seja em terras nórdicas e não estivesse um calor muito interessante pra tirar a armadura. Ah, olha. Eu tenho horror de água-viva. Água-viva é um negócio que não devia existir, pra começar. Sim. E aqui na Flórida tem muita água-viva nas praias. É super comum. Sim, minhas filhas queimaram aí. É, então. Aí você vai lá e fala assim, não, hoje tem um pouco de água-viva. Ah, nossa, que horror. É mesmo. Aí as pessoas vão e entram na água. Sendo que vem um bicho transparente que quando ele encosta em você, ele te queima. Na água. Eu acho isso muito absurdo, cara. Como as pessoas simplesmente vão... Não, se queimar, tudo bem. Aí a gente vê o que faz. Como é possível, cara, que existe um bicho que a substância dele faz queimar a sua pele, cara? Na água. Dentro da água. É muito assustador isso, cara. Muito assustador. Isso não devia existir. Beleza, então você fugiu das águas vivas. É. O que aconteceu foi que você pegou um tersol. O tratamento pra tersol na era medieval era uma mistura bem tranquila, em que você misturava cebola, alho e bilis de boi e colocava no seu olho por um dia. Essa foi a consequência da sua escolha. Eu vou dizer que foi bom. Primeiro que eu peguei uma doença suave, que é tersol, que aliás eu tenho toda hora já, sempre ir pra praia, licença medieval. E segundo que me pareceu... É um pouco nojento, mas não foi terrível. Paulo, o que, que você achou? Eu também achei que foi um bom trade-off aí, um tersol, né? A água-viva ia ser complicado mesmo. Até porque a gente sabe qual é o tratamento pra água-viva, né? É verdade. É, mas na era medieval era diferente, só que vocês não vão saber qual era, porque vocês não escolheram isso. Tá bom. Ia ser pior do que urina na lata da armadura, é isso? Bem, deixa. Vamos ficar sem saber. Bom, você, como um cavaleiro, foi para a taberna. Você tá lá na taberna, ouvindo músicas da Idade Média, bebendo cerveja. E eu tô com tersol nessa taberna. Não, porque você passou bilis de boi no seu olho. Ah, e aí curou? Curou. Tá bom. Secretamente, alguém te oferece os serviços de uma prostituta. E aí você fica entre duas opções. Você pode aceitar a oferta de serviços de uma prostituta, ou você pode falar, olha, eu tô com um pouco de fome, eu vou jantar aqui, só que nesse jantar tem partes humanas pra comer. Prostituta. É, acho que jantar as partes humanas pode cair numa página aí do livro de RPG mais complicado. É, eu até ia fazer, eu ia falar assim, pô, mas a gente é casado e tal. Não, prostituta. Não tem o que pensar. É. Ok. Vocês escolheram a prostituta e vocês contraíram sífilis. O tratamento pra sífilis na Idade Média é a ingestão de mercúrio. Meu Deus, mas como é que você obtinha mercúrio na Idade Média? É, ele tem ocorrência natural, mercúrio. Você ia lá, minerava mercúrio e é isso, tomava um gole daquele metal líquido que é o mercúrio. Tomava um gole. E prejudicava um pouco seus rins e seu fígado, né? Aham. Mas você é um cavaleiro forte e sobreviveu, inclusive a ingestão de mercúrio, não sem muitas consequências, mas sobreviveu. Você envelheceu e passou dos 40 anos. Parabéns! Pô, depois de tomar uma golada de mercúrio? Tomou uma golada de mercúrio e sobreviveu e se curou da sífilis. Mas é sério isso? Mercúrio curaria sífilis? Ele curaria, mas provavelmente ele te mataria por intoxicação dos rins e do fígado. Ok. Mas nesse caso você sobreviveu. Assim como a bilis de boi curou seu tersol, você conseguiu sobreviver ao mercúrio. E você passou dos 40. Agora, passando os 40, você é um idoso, né? Você é um velho, uhum, caquético, e você tem duas opções na sua vida. Você pode continuar vivendo na sua choupana, cuidando dos cachorros, ou você pode se tornar um padre que mora numa igreja. E atenção, nessa igreja tem um sino. Qual é a opção que você faz? Paulo. Antes eu posso dar um momento cultura desses 40 anos que o Rafael trouxe bem aqui da Idade Medieval? Pode, claro. Então é o seguinte, eu sou fã de um dos livros... Quem não é, né? Todo pseudo-intelectual é fã do Dostoiévski. Tem um livro que é Memórias do Subsolo, em que ele narra... Quando ele completa 40 anos, esse número mágico que o Rafael trouxe bem da Idade Medieval, que na verdade era século XIX ali, né? Ele fala, sim, um homem inteligente do século XIX precisa estar moralmente obrigado a ser uma criatura sem caráter. E uma pessoa de caráter de ação deve ser, sobretudo, limitada. Essa é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos e 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 anos é indecente, vulgar e imoral. Quem vive além dos 40 anos? Bonito, né? Excelente, cara. Caramba, você sabia isso de cor ou você leu agora? Eu tenho anotado essa no Google Docs essa passagem. É uma das logo no começo. Porque realmente as pessoas morriam muito cedo também, até lá, né? Não só na Idade Média. Cara, espetacular. Aquele seu aniversário que eu fui de 40 anos? Foi. Legal, bom saber. Devia ter lido esse trecho pra animar a galera. Ia ter a ver com o momento. É que ele continua, ele fala: vou responder quem vive mais de 40 anos, apenas os imbecis e os canalhas. Rafael, eu fui no aniversário do Paulo, cara, que agora eu sei que foi aniversário de 40 anos, e não teve nada a ver, cara, com Dostoiévski, que foi completamente This Is Us. Eu chorei num nível ugly crying, cara, que foi muito escroto, cara, eu fiquei com muita vergonha, porque as pessoas iam falar comigo e eu não conseguia falar com elas. Foi muito bonito, cara. Parabéns, Paulo, aliás, pelos seus 40 anos. Obrigado, foi legal. Foi legal mesmo. Parabéns e parabéns pela citação a Dostoiévski. A única coisa lamentável nessa citação toda é que não fui eu que trouxe ela. Foi a única coisa que me deu uma pontinha de inveja. É mesmo? É. Você pode guardar e usar em outro podcast quando você for participar. Ah, é. É isso que eu vou fazer. No xadrez verbal, sei lá, chutando a escada. Citar Dostoiévski sempre cai bem, né? Nunca cai mal. É, sim. Bom, voltando às opções que você tem. Você pode continuar vivendo em sua choupana, cuidando dos cachorros, ou você pode se tornar um padre em uma igreja, e eu tô dando uma dica, nessa igreja tem um sino. Paulo, só você tem envergadura moral pra tomar essa decisão, cara. Padre em uma igreja, sem dúvida. Foi um truque de mentalista fantástico você falar que nessa igreja tem um sino. O sino dessa igreja, ele te causou terríveis dores de cabeça. E vocês sabem o que acontece com quem tem dor de cabeça frequente na Idade Média, né? Trepanação. Não, rememora aí pra gente, Rafael. Trepanação é quando você perfura o crânio com dois pedaços de ferro pra fazer um buraco e diminuir a pressão que ocorre dentro da sua cabeça e assim tentar te curar de uma dor de cabeça. Então, o que vocês escolheram pra vida de vocês foi viver o restinho desses 40 anos sendo imbecis, como o próprio Paulo falou. É, e esse retinho vai durar dias, pelo menos. E alguns dias com a cabeça aberta e o cérebro à mostra. E essa foi a vida de vocês na Idade Média. Cara, que jogo horroroso. Cara, todo RPG é assim. Mas algum dia dá pra gente ler as outras? Que nem você decide na Globo que no final passava outro final, ou a gente vai ficar sem saber mesmo? Eu vou colocar na Wiki. Ah, boa. Justo. Eu quero realmente saber o que aconteceu com o velho de 40 anos que foi só pra choupana cuidar dos cachorros. Porque me pareceu muito mais adequado agora. É que nem os jogos do Steve Jackson, né? Aqueles livros que você comprava na década de final de 80, começo de 90 também, que na banca vendia até... Ah, na página 1, se você quer ir na choupana ficar com os cães, pule pra página 47. Aí você ia na página 47. Ah, sim. Uhum. Tinha um nome esse tipo de livro e o autor, obviamente, era um ghostwriter famoso, era o Steve Jackson. Ah, eu nunca soube quem era o ghostwriter. O que eu sei é que recentemente eu li um livro que era assim, que é a autobiografia do Neil Patrick Harris, ou Barney Stinson, de How I Met Your Mother. Ela é nesse formato. É mesmo? Caramba. É. Teve um episódio de Black Mirror, foi assim também, né? Isso. Ah, é. Eu nunca assisti. Não assista. Bom, então tá. Vamos continuar esse episódio de Black Mirror, que é esse episódio aqui, que é esse programa, e vamos pras histórias. Vamos. Rafael, antes da gente começar essa nossa adorável leitura, que histórias a gente precisa para os próximos programas? Para os próximos programas, eu quero histórias de vilania, histórias em que alguém foi muito escroto e você quer relatar isso pra gente como uma vingança. Uhum. Queremos histórias do Dia dos Namorados, histórias apaixonadas ou histórias sexy. Picantes. Uhum. Sexy. Do Vando. Uhum. Ou ainda, histórias do Canadá. Ah. Está chegando o nosso grande episódio do Canadá, o país onde o GugaCast é mais bem-quisto e onde surgem as histórias mais impressionantes. Parece até que a gente está influenciando, né, na próxima eleição do Canadá. A gente tá tentando se manter neutro, mas... Será? Beleza, vamos pras histórias. Quem lê a primeira? Eu leio a primeira. Essa história se chama O Remédio. É do He-Man ainda? É do He-Man. O He-Man, cara, só na segunda temporada ele teve 120 episódios. Que maravilha, hein, cara? É legal que é de médico, né, o remédio. Cara, o He-Man sempre vê o que acontece na nossa vida. Uma feliz coincidência. E aí, Guga, Rafael, Caio e Outrem, tudo batuta? Tudo batuta. Estou enviando essa história para o episódio de médicos, e mesmo que não seja tão longa, espero que seja agoniante o suficiente para ser escolhida. Parece que foi. Uhum. Essa história é sobre alguns familiares e é bem recente, então peço que deem nomes para proteger os envolvidos. Muito bem. Esta história é sobre um casal de tios, sua filha já adulta e minha mãe, que não é mencionada por nome, então não precisa dar um nome para ela. Meus tios estão casados há vários anos, pelo menos 30, e via de regra para longas relações amorosas, ela já estava desgastada. Passou por algumas crises onde meu tio chegou a sair de casa apenas voltando meses depois. Nossa, que pena, né? Que triste. Recentemente, minha tia fez algumas cirurgias plásticas, colocou silicone nos seios e fez uma blefaroplastia, uma cirurgia feita nas pálpebras, para melhorar sua imagem e, quem sabe, dar uma animada na relação. Eu quero aproveitar esse momento em que a gente fala de melhorar a sua imagem e dar uma animada na relação para trazer o momento Alura com o CEO da Alura, cara. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Que demais. Ô, louco. Paulo, você tem que relacionar cirurgia plástica e Alura. Vai. Não. Tem que relacionar blefaroplastia e momento Alura. Melhor ainda. Então, se você está com as pálpebras cansadas e com dificuldade de prestar atenção em alguma coisa, vá fazer o curso de ciência de dados para a área médica que foi lançado há pouco tempo atrás, lá da Alura, que você não vai precisar costurar suas pálpebras para mantê-las abertas e sensuais. Que espetacular, cara. Foi foda, hein? Palmas. Não, a gente tem que pôr palmas. Foi totalmente de improviso. Não foi combinado, nenhuma hipótese. Ele não sabia que ia ter que fazer isso e ele fez. Parabéns, Paulo. Cara, parabéns. Só faltou você falar que com o nosso link é mais barato. Opa! Exatamente. alura.com.br/promoção/GugaCast. R$100 de desconto. E a assinatura te dá direito ao curso Ciências de Dados para a Área de Saúde e os outros 1000 e tantos cursos que tem na Alura. Agora sim, você pode continuar, Rafael. Que espetáculo. Os procedimentos foram tranquilos e minha tia estava em casa após a cirurgia se recuperando. Porém, meu tio trabalhava viajando por todo o estado, então separou os remédios necessários no pós-operatório e chamou sua filha para instruí-la quanto ao uso correto destes. O tio disse: "Filha, estarei fora de casa nos próximos dias e você terá que tomar conta da sua mãe. Estes são os remédios que ela precisa tomar X vezes por dia, e este é o colírio que precisa ser pingado 2 vezes ao dia." Satisfeito com sua explicação, meu tio partiu para a labuta. Assim, se passaram 3 dias com minha prima cuidando de sua mãe, dando os remédios e aplicando o colírio de forma bem regrada. No terceiro dia, minha mãe estava visitando minha tia, e como minha prima não estava em casa, ajudou minha tia com suas medicações. Na hora de aplicar o colírio, minha tia reclamou: "Ai, comadre, não gosto de usar esse colírio, ele sempre arde bastante quando pinga." Minha mãe achou estranho e deixou olhar com mais atenção para o pequeno pote. Enquanto isso, meu tio estava em seu hotel quando recebe uma ligação de sua irmã, a minha mãe. Agora a gente precisa dar um nome para ele. Qual vai ser o nome do tio do narrador aqui? Dostoiévski. Dostoiévski. E o nome da mãe vai ser qual? Dimitra. Dimitrova. Dimitrova. Ok. Certamente esse é um nome que tem. Uhum. Então, ok. A Dimitrova ligou para o Dostoiévski e falou: "Dostoiévski, você tá maluco?" E o Dostoiévski: "Qual o problema?" E a Dimitrova: "Você trocou os remédios antes de viajar." O Dostoiévski, alguns dias antes de viajar, estava com uma afta. Ah, não! Não! Ah! Gente. Como não ficou cega? Ah, meu olho! Ele comprou um remédio conta-gotas que deve... que deve ser aplicado na afta para queimá-la. Antes da viagem, ele trocou os dois, levou o colírio na viagem e deixou o remédio para afta com a minha prima, que já havia pingado nos olhos da mãe dela pelo menos 5 vezes ao longo de 3 dias. Não, resultado, não. Perda de 2 graus na visão de cada um dos olhos. Nossa, será que é sério isso? Caralho, foi light até. Foi bacana. Podia ter sido muito pior. Ela tem um bom olho, né? Eu acho que é isso. É. Nossa, cara. Mas o que eu tô mais preocupado é com a afta do Dostoiévski, que deve estar doendo até hoje. Tem uma história que você põe colírio na mucosa, ele é alucinógeno, né? Alguns colírios. Eu não sei. Então talvez ele tenha feito de propósito esse Dostoiévski, depois dos 40, querendo viver loucamente. E aí depois disso ele escreveu um livro de 700 páginas chamado Crime e Castigo. Esse cara merecia uma trepanação, na boa. Não, talvez não, mas algum castigo sim. Agora, cara, eu pensei nisso esses dias. A gente tem esses remédios, assim, que são colírio, eu tenho sinusite, né? Um monte de coisa assim, eu tenho muito remédio pro nariz. E é igual, cara, a embalagem. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, que não tem embalagem comercial, sabe? Ele vem manipulado. E eu penso que isso deve acontecer mais do que a gente imagina, cara, você colocar esse tipo de remédio no olho. É verdade. Nesse período de quarentena que a gente tá vivendo, eu tenho ficado com o olho muito seco, né? Porque aqui tem muito ar-condicionado o tempo inteiro. E aí eu tava usando um colírio comum, assim, desse que você compra no aeroporto, que eu tinha na mochila, e não tava funcionando. Aí eu entrei na Amazon e comprei um outro colírio que parecia mais eficiente. Mas era um colírio comercial, assim, que você não precisa de receita pra ter, né? Ou seja, não tem muitas contraindicações. Aí eu comprei o colírio, e ele é super bonito, assim, vem numa embalagem super bonita e tal, então parecia algo de boa qualidade, sabe? E eu pensei assim, pô, agora meu olho vai ficar lubrificado, né? Vai dar um alívio. Ah, e ele ainda tinha escrito assim, Ice. Era a versão Ice. E agora eu comecei a ficar com medo. E aí eu fiquei pensando assim, pô, vai ser legal que ainda vai dar um frescor, né? No olho, assim. É, o que tava coçando. Eu coloquei o colírio, eu senti o olho ficando úmido. E de repente, cara, de repente eu comecei a sentir o meu olho queimar. Nossa. Como se eu tivesse encostado um ferro quente nele. Aí eu tipo, caralho, fudeu. Vou colocar um negócio no olho e tal, vai dar reação. Plena quarentena e tal. Aí eu fiquei mó preocupado, mas assim, tava doendo, tava ardendo, mas não tava afetando minha visão. Aí eu imediatamente peguei a caixinha do negócio e fui ler, né? Putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que é um remédio pra afta? Eu realmente pensei isso. Aí eu fui olhar e não, colírio, normal, assim, tipo, tinha lá, eu não tinha feito nada errado. Aí eu abri a minha compra na Amazon pra ver se eu tinha comprado alguma coisa errada, sei lá. E aí eu fui ler os reviews. Todos os reviews falam assim, não, esse colírio é o melhor, ele é ótimo, não sei o quê, só que ele arde pra caramba quando você põe ele no olho. E vários deles falando assim, ah, ele é bom, mas ele é intenso na entrada. E de fato, depois de um tempo passou e foi muito satisfatório, mas eu não uso mais. Eu não acho que vale o preço. E como que você consegue ficar com o olho seco e não ficar o dia inteiro com a música do Olho Seco na sua cabeça? Eu não consigo. Que música é essa do Olho Seco? Olho Seco é uma lendária banda punk de São Paulo. E eles têm uma música que é o maior hit deles, que é basicamente o hino do Olho Seco, que o Rafael vai declamar pra gente aqui agora. Beto, por favor, música para leitura de poesia no GugaCast. Vai meu! Sente essa raça e essa energia de poder arrancar o seu próprio olho. Isso é olho seco. Seco, seco, seco. Isso é olho seco. Seco, seco. Porra. Não é demais? Sensacional. Não é tipo Dostoiévski? É. Eu nunca vi uma banda que no Spotify só tem 2.500 listeners no mês. E todos são dessa música. Rafael, quem lê a próxima história? O Paulo lê a próxima. O falso jogador é minha? É. E jogador é o nome de um dos títulos do outro livro famoso do Dostoiévski, hein, cara? É. Olha só, hein? E também de um episódio de He-Man. Mais uma coisa que He-Man e Dostoiévski têm em comum. Sim, o conflito He-Man e Dostoiévski. Todos têm lição de moral no final. Todos do He-Man, né? Porque os do Dostoiévski não tem nenhum. Vai lá. Todo mundo, enquanto guri, um dia já respondeu quero ser médico quando interpelado por algum adulto. Vocês já? Uma pergunta aqui. Vocês já? Eu nunca sonhei em ser médico. Não, eu também não. Pelo contrário, assim, a coisa que eu mais digo é não sei, não sou médico. Eu queria ser astronauta, piloto de Fórmula 1, piloto de avião durante muito tempo. Eu queria pilotar alguma coisa, não pessoas. Bem, voltando. Eu mesmo devo tê-lo feito um bom par de vezes, embora não me recorde, evidentemente. O que lembro, e bem, é do dia em que, já com 23 anos, tornei-me um médico. Fiz 3 cirurgias e depois abandonei a promissora carreira. Caramba! Uma história sem pé nem cabeça. Quer dizer, com alguma cabeça, como notarão logo mais à frente. Corria o ano de 1994. Rafael! Ah, o que mais aconteceu no ano de 1994? Em 1994, foi publicada a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1408, de 1994. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de junho de 1994, na seção 1, na página 8548. Foi grande esse Diário Oficial, imagina. E ele dispõe sobre a responsabilidade do diretor técnico, do diretor clínico e dos médicos assistentes quanto ao atendimento às pessoas acometidas de transtornos mentais. Eu lembro, foi um game changer. Foi. Você lembrou, Paulo? Você lembra, obviamente, né? Do Tetra e dessa mudança. É, eu confesso que talvez eu possa estar confundido com outra entrada no Diário Oficial de 94, mas eu acho que sim. O importante é que era em 94. Bem, corri o ano de 1994 e eu era atleta do Clube do Homer. Não sei se é um clube famoso de Brasília. Não, eu também não. Era um ótimo nadador e participava da equipe de competição do clube. Um outro atleta, um grande amigo, era o... Dr. Nick Riviera. Era o Dr. Nick Riviera, uns poucos anos mais velho do que eu. Dr. Nick Riviera era médico urologista. Pois num dia após o treino, Dr. Nick Riviera me pergunta se eu poderia, naquela tarde ainda, auxiliá-lo numa pequena cirurgia na clínica dele. Oi? Vamos lá, Dr. Drake Remory. Vamos lá, Dr. Drake Remory. É coisa simples. Só segurar uma pinça com gás e enxugar o sangue do corte, é rápido. Meu velho, você tá de sacanagem, né? Fala sério. Tô falando sério. Meu auxiliar não vai poder estar comigo e não posso deixar de operar esse paciente. Amigo meu, te garanto, não tem como dar errado. Essa é a frase que antecede a desgraça, né? Então eu fui. O que poderia dar errado? O que se passa na mente de um jovem de 23 anos, hein? Chegando à clínica, eu, já chamado de Dr. Drake Remory, do alto dos meus 23 anos e totalmente imberbe, não convenceria nenhum cego sobre os meus conhecimentos médicos. Logo no início, ao ser conduzido por uma técnica de enfermagem à sala onde os médicos se preparam, fui surpreendido por uma estranha pia onde deveria lavar as mãos. Não havia nada para girar e abrir a torneira. O doutor pode usar o joelho para apertar esse botão e fazer a torneira funcionar. Fui informado por uma auxiliar incrédula. Ah, claro, respondi. Não percebi que vocês já tinham esse sistema por aqui. Parabéns, muito moderno. Que vergonha. O legal é que eu não tenho a menor ideia. Eu tô sendo surpreendido por essa história, porque eu também não sabia que você apertava pelo joelho. Então, tá sendo legal. É, você não aperta com a mão, né? Pra não ter que desligar e nem pegar com a mão suja na torneira. Então, você aciona com o pé, com o joelho. Como a gente faz hoje em dia com o cotovelo na quarentena, né? Isso. Nitidamente, eu não tinha estofo pra segurar a história de ser médico tão novo. Não sabia muito o que dizer. Tinha certeza que o pouco que dissesse soaria como inapropriado. Após lavar as mãos com água, sabão e um líquido vermelho... O que é esse sabão vermelho? É o iodo, doutor. Ah, sim, claro. Abaixei as mãos para ir até a sala onde me vestiriam. Imediatamente fui fuzilado pelos olhos da enfermeira que me disse, já em tom impaciente. Mãos para cima, doutor. Não abaixe as mãos. Prezamos muito pela higiene aqui. Vestiram-me e colocaram máscara, touca e luvas. Pelo menos assim, fantasiado, eu até despertava menos suspeitas. Cara, essa história tá muito boa. Que horrível, cara. Imagina você ser esse paciente. Fomos à sala de procedimentos onde o paciente aguardava, já deitado. Em momento algum eu havia me perguntado que tipo de cirurgia faremos hoje. Olha só, hein. Comecei a temer pelo pior quando meu amigo, o médico de verdade, pergunta ao auxiliar. O paciente já está depilado? Claro que ele usou outro termo. Claro. Eu disse que a história era sem pé, mas teria cabeça, não foi? É aqui que a piadinha se explica. Horrível essa piada. Horrível, horrorenda. Tá me batendo aqui na vista os próximas palavras, sabe? Eu não tô lendo o que vai acontecer. Mas algumas palavras estão me chamando a atenção, sabe? Quando você vê no texto pra frente, você não queria ver o texto pra frente, mas eu tô vendo. Eu fiz isso também. Eu vou confessar o seguinte, só agora eu entendi que ele não é realmente um médico. Que ele é só um nadador. Eu tinha entendido que ele tinha estudado medicina e tinha abandonado, mas não. Acho que ele era estudante ainda, não? Não, ele era um nadador só. Ele era só um colega do cara e foi fazer um frila. É, porque eu tava estranhando, né? Pô, ele não tem mínima, né, noção. Descortina-se a região do baixo ventre do paciente. Lá está, um saco enrugado, um pênis minúsculo e um pé de couve-flor maiúsculo. Ah não, acabou. Acabou. Acabou esse programa aqui. Cara, eu faço low carb, eu como couve-flor. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Não, não, cara, não. O couve-flor é uma base, é uma parte importante da minha alimentação. É. Faz toda a massa de pizza que você come, né? Tem muitas das coisas que eu como são couve-flor, cara. E aí você vem e faz isso comigo. Eu levo alegria pra você e sua família com esse programa e você me manda uma história aonde você quer arruinar a couve-flor. Estranhamente, brotava da glande do indivíduo uma couve-flor verde clara pálida. Imagine assim uma couve-flor do tamanho de uma laranja em volta do seu prepúcio. Que isso, cara? Que nojo. Nojo. Parada nojenta, bicho. Pergunto-me até hoje como um cara consegue deixar aquela situação chegar àquele ponto. Em nenhum momento o cara olha pro pau e pensa: é, já tá na hora de cuidar disso. Descobriu que era um bisturi elétrico naquela tarde. Também descobriu o cheiro que o sangue queimado pelo bisturi exala. Aliás, passados já 23 anos, ainda consigo lembrar do cheiro. Nossa, ele tinha 23, fez 23 e tem 46, né? Caramba. Já um velho. É. Dostoiévski não perdoa. E esse odor infernal foi nauseante. Eu nunca havia tido problemas com sangue, cortes, ferimentos. Mas naquela tarde comecei a ficar tonto. Meus óculos embaçaram. Num dado momento, o Dr. Nick Riviera olhou sério pra mim e me disse, sussurrando de maneira ameaçadora, certamente notando minha palidez em meio ao suor frio: porra, velho, se eu tiver que largar o paciente aqui aberto pra cuidar de você, eu te mato. Reaja, respire fundo. Eu não sei muito bem o que rolou depois, lembro vagamente de erguer com uma pinça o pênis flácido do paciente, esticando-o para que o meu amigo cortasse fora toda a pele afetada pela plantação de couve-flor. Ah. Se o Rafael fosse bom mesmo, ele saberia até o coletivo de couve-flor pra colocar aqui, né? Qual é o coletivo de couve-flor? Não, desculpa, eu não tô concorrendo, não tenho a menor ideia. Ah, tá bom. É um ramo, né? Um ramo de couve-flor. Ramalhete couve-florzão, né? Vamos falar mais de couve-flor. Lembro daquele pedaço de pele rugosa, sem cor e fedorenta, sendo colocado num frasco com líquido, para biópsia. Lembro de sair dali e jurar que nunca mais voltaria. Mas a gente já sabe, né? A gente teve o spoiler que ele voltaria, né? No entanto, 3 dias depois, Dr. Drake Ramore atacaria novamente. Dessa vez, estava disposto a resistir ao bisturi elétrico e seu cheiro de sangue queimado. Era cauterização, descobri depois. Eu já sabia ligar a água da pia, já erguia as mãos. Mais alguns dias por ali, já estaria dando tapa em bunda de enfermeira. Não façam isso. É. Eu já sabia até o que iríamos operar. Seria uma vasectomia. Procurei não olhar muito para os 2 cortes na base do pubis do cara. Concentrei-me nos instrumentos. Havia uma bandeja repleta de coisas metálicas, polidas, brilhantes. A certa altura, ouvi desse meu amigo: Dr. Drake Ramore, mosquito. Caralho, pensei, entrou uma porra de um mosquito aqui e o cara tá ali aberto, essa porra desse inseto vai pousar no corte, vai infeccionar, esse cabra vai morrer. E lá estava eu pela salinha, tateando, procurando nas paredes o tal mosquito, quando percebi meu amigo num tom ríspido dizendo: a pinça mosquito. Tem uma pinça chamada mosquito? Que adequado. O Dr. Nick Riviera também, né? Tipo, ah, vou pegar um trouxa qualquer pra ser o meu instrumentador aqui. E aí, quando ele não souber as coisas, eu vou ficar puto. É. Pinça mosquito era um instrumento. Como eu iria saber? A enfermeira riu. A enfermeira riu. Na semana seguinte, minha terceira cirurgia. Espero que última. Eu já estava gostando. A gente tá fazendo uma denúncia da prática ilegal da medicina, né? É, exato. Eu já estava gostando. Pensava comigo: e os caras estudam 7 anos pra essa bagaça? Tá muito fácil isso aqui. Mas eu contava a vitória cedo demais. Dessa vez as náuseas vieram mais fortes. Eu via tudo branco, parecia que ia desmaiar. A enfermeira me enxugava a testa com gás e limpava meus óculos embaçados. Dizia: calma, doutor. Meu amigo pediu que trouxessem um banquinho para que eu me sentasse e pudesse continuar sentado, auxiliando os procedimentos. Trouxeram um banquinho, sentei-me ao lado da maca e percebi que o paciente estava acordado vendo tudo. Nossa. Ah, não, cara. Que terror ser o paciente dessa... Caramba. Ele me olhava atônito, olhos esbugalhados. Tocou meu braço com a sua mão e disse: tá tudo bem com o senhor, doutor? Tá sentindo algo? Dali em diante, completamente desmoralizado, não voltei mais a operar. Cara, ele usa o verbo operar. Espero... Porque que por bom. Enquanto aqui ele não operou, certo? Ele não. Só segurou o instrumento. Não voltei mais à prática ilegal da medicina. É, em parte porque a tal assistente do meu amigo voltara e pôde continuar a auxiliá-lo. Eu falei que aqui no GugaCast eu faço uma denúncia. O GugaCast tem esse público, classe média alta, que nada em clube, treina pra ser nadador olímpico, não só eles, que usam o pretérito mais que perfeito, de uma maneira que nem concurso público, nem exame pra ser juiz é tomado aqui. É sério. A gente realmente exige isso. Então, se você quer ser selecionado no GugaCast, você já sabe, abuse do pretérito mais que perfeito, não no modo composto, que é meio vulgar, aquele que ninguém entende, que é difícil de ler. Usa que você tem chance com o Rafael. Okay? É, eu queria dizer que a gente merece esse reconhecimento da Academia Brasileira de Letras por trazer de volta o pretérito mais que perfeito. Uhum. Perfeito. Que é melhor do que o pretérito perfeito, inclusive. Sim. É mais ainda, né? É mais melhor. É. Dali em diante, completamente desmoralizado, não voltei mais a operar. Em parte porque a tal assistente do meu amigo voltara e pôde continuar a auxiliá-lo. Em parte porque acho que ele não confiou muito num médico que ficava tonto com sangue. O curioso é que, alguns meses depois, na festa de aniversário desse meu amigo médico, fui reconhecido por algumas funcionárias da clínica. Elas diziam, olha lá, o Dr. Drake Romurray. Tentei explicar a minha namorada por que me chamou. Peraí. Tornando sua namorada cúmplice. Tentei explicar a minha namorada por que me chamavam de Dr. Drake Romurray, porque eu era amigo do médico e tal, mas não a convenci. Por algumas vezes ainda, fotografando pela cidade, eu era fotógrafo de verdade, esqueci de dizer. Me reconheciam. Certamente pensavam, olha aí, não tinha muito futuro na medicina. Hoje, olho pra trás e reconheço o tamanho da responsabilidade desse meu amigo médico. A dele não, né? Não, mas era um médico pior. Um médico devia saber. Hoje, olho pra trás e reconheço o tamanho da irresponsabilidade desse amigo médico. Da minha irrefletida aventura. E valorizo cada vez mais a área médica. A minha atual namorada, uma namorada fantástica, é enfermeira, professora universitária numa faculdade de medicina, e conviver com ela e admirar os valores da profissão fazem com que eu sinta vergonha por aqueles momentos como o Dr. Drake Romurray. Não era pra menos, né? Assim como o Dr. Drake Romurray, ele só tava interpretando um médico. Exato. E não muito bem. Médicos, enfermeiras, técnicos, estamos vendo agora a importância cada vez maior desses profissionais. Os tempos e a idade nos trazem o reconhecimento dos valores até então óbvios demais para serem notados a olhos nus. Deixo aqui meu abraço a vocês pelo excelente podcast e um abraço e reconhecimento a todos da área médica. É, cara. Profissionais da área médica são os novos soldados. Estão na linha de frente arriscando a vida. Que loucura. É. Posso ler a última? Faça isso. O mistério dos livros. Tem livros no He-Man? Tem. Acho que o que esse episódio nos ensinou é que o He-Man lia Dostoiévski. Olá, Guga, Rafa, convidado de Schrödinger e Caio. De Schrödinger também. Seria o preço do sucesso? É sim. Escrevam em resposta ao pedido de histórias de quase-morte, até porque pelo menos uma deste lote foi antecipada no episódio de solução de problemas. De antemão, aviso. Essa história não é minha. É de uma pessoa que certamente gostaria de seu nome trocado. Então a gente precisa colocar um outro nome que vai ser... Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. É o nome de uma pessoa. A gente pode chamar ela só de Greysa, que é o primeiro nome. E Anatomy é o segundo. Entendi. O nome dela é a Greysa Anatomy. Isso. Ok. Então, a pessoa certamente gostaria de ter seu nome trocado, Greysa. Aliás, peço que troquem todos os nomes da história. Não porque ela seja particularmente embaraçosa, mas quase todos os envolvidos são pessoas envergonhadas, principalmente a protagonista, Greysa. Greysa. O ano é 2006, que a maioria das pessoas lembra como sendo aquele no qual um time medíocre com uma camisa amarela e um centroavante bastante acima do peso passou vergonha e, de alguma forma, continua sendo venerado pelos saudosistas da internet. Eu não lembro desse ano, não. Seria interessante se eu tivesse alguma coisa... Rafael! O que mais aconteceu no ano de 2006? Em 2006, foi publicado o artigo Uma História do Processo de Enfermagem nas publicações da Revista Brasileira de Enfermagem no período de 1960 a 1986. Pô, eu lembro. Foi tipo Breaking Bad dessa época. Foi. Todo mundo leu. Uhum. Estávamos em novembro, que é tecnicamente primavera, mas naquele ano já exibia um clima de verão em São Paulo. Calor infernal, intercalado com horas e horas de chuva torrencial que alagam a cidade toda. Foi uma excelente descrição de São Paulo. Continua assim, inclusive agora. Greysa, na época com 21 anos, estava em casa, enxotando sua irmã... House. Não, Rausa, pra ser tipo Greysa, Greysa e Rausa. Enxotando sua irmã Rausa do computador que compartilhavam, porque tinha um trabalho da faculdade pra entregar. Aqui, preciso mencionar que a família morava num sobrado, e o referido computador ficava num quarto que servia de escritório, depósito de livros, papéis, fotos, fitas VHS, brinquedos, malas e outras coisas que as pessoas acumulam quando tem espaço. E nesse caso, tinha um cômodo inteiro. Então certamente tinha TechPix, uma máquina de fazer pão, também é um negócio que ocupa bastante espaço, você não usa pra nada. Uma esteira de fazer exercício, também. Tinha, certamente. Ou então uma bicicleta, às vezes as duas. Com umas roupas em cima, o agasalho que tava quente, né, nesse calor de São Paulo, tava ali em cima da esteira pendurada. Também, é, a esteira vira um cabide. Sabe uma coisa que tinha muito nesses quartos? Aquele peso de fazer exercício que você enchia com água. Né? Eu lembro disso. Ele não era parte original da casa, o cômodo de entulho. Foi construído posteriormente em separado. Uma edícula pairando sobre o quintal, sustentada por quatro pilares e uma escada em caracol. Acreditem, isso é relevante. Eu já tô com medo, cara. Edícula e escada em caracol sempre são relevantes. Edícula e escada em caracol. Nome do capeta. Voltando à história, Raúsa saiu com a paz e tranquilidade de uma adolescente de 14 anos que já é maior que a irmã adulta. E Greisa assumiu a bancada, que parecia aquelas de laboratórios de informática de colégio, com armários suspensos sobre uma bancada de madeira clara, onde repousava o precioso computador de mesa. Monitor, torre, teclado, mouse, rack de CDs, tudo coberto com capas plásticas. O puro suco do final dos anos 90. O meu computador era assim também. O seu computador tinha capas, Paulo? Eu também tinha meu irmão adolescente e a gente trocava o acesso do computador. Igual a Raúsa e a Greisa, era um 386 com essas capas igual a delas, com essa mesma descrição, né? Só que era começo dos anos 90. A gente dividia o computador, então era meia hora cada um. Só que a gente não tinha relógio. Então a gente usava, isso é uma história verídica, a gente usava o micro-ondas, que era naquela época que ele era analógico, você girava assim, e a gente deixava 30 minutos o micro-ondas esquentando nada. Meu Deus, cara! Esperava fazer pim, aí a gente sabia que era o outro. E mais ainda, eu roubava quando o Guilherme, era a vez do Guilherme, meu irmão, eu chegava lá e mexia ali no timer pra ser um pouquinho menos de 30 minutos, sabe? Pra acelerar ele. E ele descobriu isso recentemente. Caramba, cara, que horror. Vocês podiam ter explodido o micro-ondas. Não, primeiro a quantidade de energia que vocês estavam gastando. Pelo menos a gente é a prova viva que não gera radiação maquiavélica o micro-ondas. Mas não tem uma história que o micro-ondas vazio, ele explode? Tem que ter uma coisa dentro pra ele esquentar? Não tem essa história. É, acho que isso é coisa de WhatsApp, é. Não, eu sempre soube disso, assim. Tem manual de micro-ondas. Água. Água e coisa metálica. Coisa metálica explode mesmo. A água não explode. É que ela não ferve igual ela ferve no fogo. Ela não começa a borbulhar. Então, quando você encosta nela, ela borbulha tudo de uma vez. É isso que acontece com a água. Espirra em você. Espirra em você e te queima. Por isso, você não pode pôr água num copo. Ou então, se você pôr, você tem que colocar bem pouquinho. Ou então, com tampa. Mas eu sei dessa história sim, cara. Que se você... Porque as micro-ondas, elas têm que atingir alguma coisa. Tem que ter alguma coisa lá dentro. Senão, você se teletransporta pra dentro do micro-ondas, entendeu? Eu acho que é isso. Continuando aqui, então, a história da Greisa e da Raúsa. Ele contou aqui que era o puro suco do final dos anos 90, as capas plásticas em cima do computador, quem nunca? Acreditem, isso também é relevante, pelo menos uma parte. Naquele dia, São Pedro, ou quem quer que cuide do clima, estava caprichando no aguaceiro que despejava na Pauliceia desvarada. Chovia torrencialmente, como acontecera por todo o fim de semana, trazendo efeitos inesperados para a edícula urbana e sua azarada ocupante. O ouvinte percebeu, Guga. O ouvinte percebeu, Rafael. O uso do pretérito mais que perfeito no acontecera. Chovia torrencialmente como acontecera por todo o fim. Tá de parabéns. Eu não tinha percebido. Mas é sinal que o filtro tava funcionando direitinho. Eu fiquei impressionado, além de impressionado agora com a conjugação verbal que o Paulo destacou aí, eu fiquei impressionado que o cara fez um puxadinho flutuante. É verdade. Sem que ninguém percebesse, anos de chuva naquela parede eventualmente penetraram na madeira do armário que se sustentava apenas por buchas e parafusos. O excesso de peso causado pelo papel acumulado no móvel não ajudou, e a madeira simplesmente apodreceu e cedeu. Os parafusos ficaram incólumes na parede, enquanto o armário inteiro se soltou de suas amarras e deixou a gravidade levá-lo. No caso, de encontro à pobre Greisa. Meu Deus, cara. Meu Deus, Greisa. Caramba. Caramba. E, cara, isso podia muito bem ter acontecido no episódio de Grey's Anatomy. O que é impressionante aqui é que ele usou que os parafusos ficaram incólumes na parede. Foi muito poético. Ele tá de parabéns. Incólume foi uma boa palavra mesmo. Parabéns. Fosse ela escrevendo aqui, provavelmente saberia descrever melhor como foi a sensação de que a edícula estava desabando. Como foi abrir o olho e ver que o ventilador de teto continuava girando. Então, o cômodo pelo menos estava inteiro. É, porque na hora que desabou o armário dela, ela não sacou que foi só o armário, né? Ela achou que caiu o sobrado flutuante. É, eu não sei nem se ela tá viva, né? É, e que aquilo em cima dela era só um armário pesado. Caramba, cara, quanto devia pesar esse armário cheio de papel? E só então começa a sentir dor. Muita dor. Cara, já teve esse episódio em Grey's Anatomy, inclusive. A pessoa ficou sem a perna, era uma médica. E depois a perna nasceu de novo. Porque Grey's Anatomy, né? Ela gritou por ajuda. Mas a casa não era tão próxima assim para que seus ocupantes a ouvissem, próxima da edícula flutuante. Por sorte, a vizinha da casa do fundo ouviu e ligou para a família. Hausa foi para o quarto, cuja janela era mais perto da edícula, ouviu e correu escada de caracol acima. Ela levantou o armário o suficiente para que Greisa rastejasse para fora do alcance do objeto. Eu achei legal que ele falou que ela foi para fora do alcance do objeto, que geralmente essa é uma terminologia usada para licitações, né? Não para armários. É só advogado que escreve história aqui. É, alô, cursos da OAB, anuncie no GugaCast. Temos um número alto de estudantes de direito como ouvintes. Curso de Direito Constitucional, Lei de Proteção de Dados, né? Tá em voga nesse momento. Lei 8666. Enquanto isso, a mãe dela chamava o resgate. Lembrando-se do livro de primeiros socorros que lia quando criança, sim, Greisa era uma daquelas crianças prodígio que aprendem a ler cedo e leem qualquer coisa que os adultos deixem ao alcance, nossa intrépida protagonista permaneceu deitada, apenas sentindo dor. Bastante dor. Pô, parabéns, hein, pelo sangue frio. Eu ia levantar igual um ginasta olímpico, sabe? Não é à toa que ela chama Greisa, cara. Ela sabe procedimentos hospitalares, porque ela se chama Greisa Anatomy. Ah, que horrível. Pior piada. Eu nunca assisti Grey's Anatomy, mas que teve um cara que gravou num vídeo no YouTube falando que... Ah, eu sou formado em medicina pelos 10 anos de Grey's Anatomy. E aí depois, um ano depois, esse cara tava exercendo a prática ilegal da medicina num hospital, foi pego e preso. Nossa, meu Deus, cara, que coisa horrível. História real, história real. Meu Deus, cara, que horrível. A Grey's Anatomy, certamente, ela é a origem daquela piada, né? Tipo, mamãe, por que o nome da Rosa é Rosa? Ah, filho, porque a mamãe gosta muito de rosas. E qual é a origem do meu nome? Chega de perguntas, Grey's Anatomy. O legal é que não é Rosa, é Rosa, a irmã. É. O resgate demorou mais de uma hora para chegar, devido ao alto número de árvores caídas na região, desvantagem de se morar em bairros arborizados. Por outro lado, o pai das meninas, o senhor Anatomy... Sim, claro. Pai da Grey's Anatomy. E da House Anatomy. Chegou em 5 minutos, 10 a menos do que o tempo que normalmente levava para voltar do trabalho. Quando reconta a história, ele admite que talvez tenha ignorado os limites de velocidade e os semáforos no trajeto. De toda forma, os bombeiros aplicaram um colar cervical em Greisa e a colocaram em uma maca que não tinha como sair da edícula. O objeto havia entrado de pé na escada em caracol, falei, nome do capeta. Mas não era possível retirar a acidentada da mesma forma. Ela teria que descer pela janela do cômodo, sendo passada até a janela da cozinha, que era frontal. Plano traçado, mãos à obra, não fosse um único obstáculo, o armário. Cara, quando você for colocar armário na sua parede, não adianta você colocar um parafuso com bucha 6. Tem uma vez que foi um cara colocar um armário de cozinha lá em casa, e aí ele tava furando a parede, e ele provavelmente atingiu uma viga, fica difícil de furar, né? E aí o cara não conseguia furar e não entrava a bucha do armário. E é uma bucha 10, né? Uma bucha grandona. Aí ele não teve dúvida, ele colocou metade da bucha e cortou o resto dela. Aí eu falei pra ele, maluco, profissional de instalação de armários, você não pode fazer isso, cara, porque o parafuso não vai entrar. Ele falou, não, mas aí a gente põe um parafuso menor. Novamente, maluco, instalador de armários, deixa o armário aí e eu faço o resto, tudo bem. Foi assim que eu instalei o armário da minha casa. A carcaça de madeira abarrotada de papel estava bloqueando o acesso à janela. Foram necessários 4 bombeiros, mais o senhor Anatomy, para remover o objeto de mais de 120 quilos do caminho para que então Greisa pudesse ser retirada pela janela. O que aconteceu com sucesso? Se você está concentrado nesse momento de êxito, peço para se atentar ao fato de que foram necessários 5 homens adultos e fortes para mover as 6 arrobas de armário que uma adolescente de 14 anos suspendeu sozinha. Caramba, é mesmo, cara. Não tinha pensado nisso. Adrenalina é isso aí. Uns ficam super rápidos, outros super fortes. Caramba. Caramba, Greisa deve a vida dela à Hausa. Eu queria fazer uma observação aqui que me deixou um pouco confuso. Não eram 120 quilos o armário? É, ele falou 120 quilos, foi. Mas um arroba vale 15 quilogramas. Ah, então são 8 arrobas. Essa história tá muito estranha pra mim. Ele é bom de português, mas não é bom de matemática. Advogado, né? Sempre tenta dar uma aumentada. O trajeto até o hospital transcorreu sem maiores incidentes, exceto as crateras nas ruas paulistanas, agravadas pela água que não deu trégua até chegarem ao hospital. E se você está se perguntando por que esse e-mail chegou para o tópico de quase morte, deixe o plantonista do hospital dar a resposta. Greisa, a este ponto bastante preocupada porque o resto do grupo da faculdade teria que fazer a parte dela do trabalho, havia simplesmente fraturado o pescoço. Ok. Cara, não construa o medícola sem profissionais. Não faz isso. E põe o armário nela. Caramba, cara. Quando o armário a atingiu, foi em cheio no tórax. Quando ela caiu para trás, o encosto da cadeira em que sentava absorveu a maior parte do impacto até os ombros. Infelizmente, o tranco na cabeça foi inteiro por conta da coluna cervical. Agora eu entendi o desenho do que aconteceu ali. O armário caiu pra frente dela. Até então eu achei que ele tinha caído em cima da bancada, entendeu? Tipo, ele tinha caído vertical, mas não, ele caiu rolando pra frente. Sim, porque os parafusos de baixo devem ter segurado mais tempo, soltou os de cima e ele escorregou pra cima dela. Rolou, bateu no peito dela e jogou ela pra trás com a cadeira. E ela tava numa cadeira daquelas com encosto normal, né? Sem ser aquele encosto mais alto. O encosto da cadeira segurou as costas, mas o rosto dela, a cabeça dela, foi todo pra trás com o armário em cima. Nossa, cara. Se você for construir uma edícula e colocar o armário você mesmo, com pregos, compra aquela cadeira que tem um apoio de cabeça. Compra uma cadeira gamer. Infelizmente, o tranco na cabeça foi inteiro pra conta da coluna cervical, partindo duas vértebras e esmagando o disco de cartilagem entre elas. Por uma combinação de sorte e incrível bom senso, Greisa permaneceu parada, se mexendo o mínimo possível, até receber proteção do colar e depois da maca. Se bem que ela se arrastou pra fora, né? Bom, mas ela tinha que se arrastar, né? Senão ela ia ficar sendo esmagada. É. Isso fez com que, mesmo quebrados, os ossos não saíssem do lugar, não causando danos a nervos ou vasos sanguíneos. Meu Deus, cara, que sorte. Durante o resgate, ninguém soube, mas ela esteve a centímetros de morrer, ou pelo menos de ficar tetraplégica. Ela diz que não correu o risco de morte, mas trata-se da filha de um homem que uma vez atravessou o dedo com uma furadeira e decidiu que um band-aid era o suficiente para solucionar o problema. Provavelmente quando ele estava instalando esse armário. Ah, senhor Natami. Se tem um superpoder que essa família acha que tem, mas não tem, é ser invulnerável. Outro superpoder que eles não têm é o da engenharia. Sim, é o da edícula flutuante mágica. O plantonista disse que ela precisaria ficar 6 meses com aquele gesso que envolve o tronco e a cabeça, como num desenho do pica-pau. Como é no desenho do pica-pau? É, e queria saber se esse gesso se enquadraria na férula. Não, ele não é uma férula. Acho que é um gesso de múmia mesmo, né? Que pega a cabeça e o tronco. Nossa, cara. E é engraçado porque quando alguém no pica-pau se dá muito mal, ele depois aparece numa maca engessado dessa forma. Engessado inteiro com os braços e as pernas pendurados, né? É. No entanto, por mais um golpe de sorte, tal qual um episódio de Grey's Anatomy, claro, o ortopedista principal do hospital era um dos maiores especialistas do Brasil em tratamento de coluna. Ah, que demais. Só em São Paulo que acontece isso. Com 4 pinos de titânio e uma lasca de osso da bacia para substituir o disco esmagado, ele reduziu o tempo para 3 meses. E ao invés de gesso, apenas um colar cervical reforçado. Greisa, obediente que só ela, abandonou o objeto algumas 3 semanas antes do prazo estabelecido. Alguns anos depois, a família iria até Aparecida para agradecer a sorte envolvida em todo o processo, deixando apropriadamente o colar em questão como oferenda junto com as velas. Deviam ter deixado a edícula lá também. É, o armário. Quanto a Greisa, as sequelas foram mínimas. Uma cicatriz na garganta que hoje mal se vê e outra menor ainda na bacia, devido à lasca de osso retirada. Ela evita atividades que possam causar grandes trancos no pescoço, como andar a cavalo e pular de bungee jump. Cara, que bom, né? Que bom. Cara, eu que não tenho esse gesso e não tenho esse problema, eu evito andar a cavalo e pular de bungee jump. É, mas você já teve um trauma grande, né, Paulo? Que foi botar uma férula no mindinho. Muito perspicaz. É legal que o Paulo tá falando isso, mas esses exercícios que ele faz... Rafael, você já viu umas pessoas que vão assim, tipo, num poste e elas colocam as duas mãos e elas ficam na horizontal em relação ao poste, igual uma bandeira? Sei. O Paulo faz isso. Caramba. Foi assim que ele machucou o mindinho. Imagina os músculos do ombro desse rapaz, desse senhor de 40 anos. Agora, nessa época de quarentena tem aparecido muito aplicativo de exercícios para você fazer em casa. E aí tem uns caras que fazem barra, aí ele faz a barra, ele joga o corpo pra cima, bate palma, pega na barra de novo e desce. Só que os caras são absurdamente fortes. Os caras são muito fortes. Então, igual o Paulo. É exatamente assim. É, só que pra você chegar no ponto de ser forte e fazer aquilo, você teria que estar fazendo exercício há muito tempo. O aplicativo devia mostrar uma propaganda de um gordinho fazendo aquilo. Porque senão eu não acho que eu vou conseguir. O Paulo faz isso pra pegar o controle remoto. Não é, tipo, só quando ele vai fazer. De resto, faz tudo. Anda, fala, eu tô falando da Grace, não do Paulo. Anda, fala, trabalha, dirige. Vai em montanhas russas que tenham encosto de cabeça. Cozinha, corre, faz academia, pilates. Chegou a lutar boxe por um tempo. E continua se acidentando também. Caiu sentado através de uma parede de vidro. Ralou as impressões digitais junto com uma cebola. Se perfurou com uma faca de patê. Ah, Greisa. Nossa, Greisa. Se cuida aí. Se bem que isso é igual aquele filme da morte, sabe? A pessoa escapa da morte, a morte fica voltando. Sim. A esse ponto, nem me assusto mais. Quando nos casamos... Ah, olha só, é o senhor Greisa que tá escrevendo. Olha aí. Quando nos casamos, o padre perguntou se eu a aceitava na saúde e na doença. Pensei em perguntar se contava acidentes, mas deixei pra lá. Admiti que já sabia dessa resposta desde quando minha então namorada não pôde ir à comemoração de 8 meses de namoro porque tinha um horário agendado na cirurgia. É isso, acaba assim a história. De repente. Eu acho que é porque ela realmente tá indo pra uma cirurgia. Eu acho que isso tá acontecendo agora. É isso, então, até que no começo foi bem sofrido, mas até que não foi tanto. Tá vendo? Passamos incólumes. É. Não teve litotripsia, por exemplo. Né? Sim. Não teve punção lombar. Todo dia que não tem punção lombar é um bom dia. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, você precisa recomendar ele para outras pessoas, você precisa dar 5 estrelas pra gente lá na Apple e você precisa dar follow pra gente no Spotify. Mesmo quando você não ouve no Spotify, vai lá e dá o follow, porque essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Deu pra ver que todas elas são lidas, a gente reaproveita em outros programas, então se você mandou, não entrou nesse, pode entrar em outro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Paulo Silva. Pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vamos ler as micro histórias do Twitter? Vamos. Esse é o tweet do Andersauro, @euandersauro. É um bom username, né, do Twitter, Andersauro. É, sim. Com 8 anos, quebrei o braço e coloquei pinos externos no cotovelo. Ah, quase. Quase que nos livramos de pinos externos. No dia de tirar, entrei no consultório com minha mãe antes do médico e fiquei no colo dela. O médico entrou, estávamos de costas para a porta, e ele simplesmente puxou os pinos com tudo. É, igual você falou, né, no começo do programa. Respira fundo e vai. É assim que se tira. O Rodrigo Guidotti, que é o @rcguidotti com 2 T's. Quando quebrei o braço, vai ser muito braço, né? Quando quebrei o braço, cheguei na triagem do HFA, que deve ser um hospital. É o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Cheguei no Hospital das Forças Armadas com o braço em U. Ah. E o médico me pergunta, quebrou? Levantei o braço e respondi, acho que não. Respirei e falei, tá vendo não, FDP? Detalhe, o médico era coronel, meu pai comigo era sargento. Por pouco eu não me fu com meu pai. Nossa, cara. Com o braço quebrado ainda. Tem aqui uma história do quarantenado. @Ramon_Guima. Trabalhando em uma unidade básica de saúde no interior, já visitei um paciente de 102 anos que morava, pasme, com a irmã mais velha, de 105. Acompanhei ele até cerca de 1 mês depois, quando ele faleceu, vítima de um AVC. Caramba, cara. Ele mandou um outro tweet junto aqui. A pior coisa da vida que pode acontecer é se deparar com larvas de mosquitos em feridas. Já tive que lidar com um paciente que tinha larvas no buraco do olho. Ah! Ah! Não tinha mais olho, os bichinhos comeram. Cena digna de filme trash de terror, ao vivo, com cheiro. Ah, não, né? Ah! Tem mais uma aqui. Do Atlan Coelho, @AtlanCoelho. No pós-cirúrgico, eu me recuperando, recebi minha gelatina de café da tarde. O camarada na maca ao lado, sobrevivente a uma facada, me ameaçou dizendo que se eu não desse minha gelatina, ia me matar. Nossa. Mas se eu desse a gelatina pra ele, eu mataria ele. Puta dilema. Caramba, eu não entendi, tipo, ele pode morrer de comer a gelatina, é isso? É, porque o cara tava furado lá, ele provavelmente perfurou o estômago, ele não podia comer, mas ele tava ameaçando o cara que ia matar ele se ele não desse a gelatina. Eu acho que agora chega? Chega? Ah, gente, precisa ter mais, tá muito bom esses aqui, não pode ser só isso. Paulo, chega, tá bom? Não, não tá bom, gente, tem muitos bons aqui, eu tô chorando de dar risada. Não, chega, não, chega, você pode ler lá depois, vai em hashtag GugaCastMédico, só procurar isso no Twitter que tem todas as histórias que o pessoal mandou lá, beleza? Paulo, obrigado pela sua presença, cara. Foi muito legal, mais uma vez, você abrilhantar nosso programa com a sua bela voz e os seus belos músculos. Muito obrigado. Quisera eu. Rafael. Sim. Adeus. Adeus. Fala tchau, Paulo. Tchau, Paulo. Parasol.